Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa noite a todos, estamos chegando na área com mais um Criadores e Criaturas, começando hoje com uma cover da Madonna, interpretada pela Patrícia Coelho. Vamos ouvir Material Girl. Hoje o programa vai ser bem recheado, bem variado, espero que todos gostem. Muito obrigado pela audiência. Vamos aqui na companhia do DJ Nandão até às 7 da noite. 7, 7, 5. Sempre passa um pouquinho. E, bom, vamos em frente. Vamos sem blá blá blá. Música. Criadores e criaturas. Some boys kiss me, some boys hug me. I think they're okay. They don't give me proper credit. I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. 'Cause the boy with a cold hard cash is always Mr. Right. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Yes, we are living in a material world, and I am a material girl. Some boys romance, some boys slow dance. That's all right with me. They can't raise my interest, then I have to let them be. Some boys try and some boys lie, but I don't let them play. Only boys who could save their pennies makes my rainy day. Yes, we are living in a material world, and I am a material girl. Yes, we are living in a material world, and I am a material girl. Living in a material world, living in a material world, living in a material world, living in a material world. Boys may come and boys may go, that's all right, you see. Experience had made me rich, and now they're after me. 'Cause we are living in a material world, and I am a material girl. Yes, we are living in a material world, and I am a material girl. You know that we are living in a material world, and I am a material girl. Yes, we are living in a material world, and I am a material girl. I'm going out tonight, I'm feeling alright. Gonna let it all hang in out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibitions, making no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. Bad thing number me, no woman. It's the prerogative to have a little fun, fun. Whoa, go totally crazy. Forget all the ladies. Men's shirt, short skirts. Whoa, really go wild. They're doing in a style. Whoa, feel like a woman. No inhibitions, making no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. Bad thing about me, no woman. As if we hoped it to have a little fun, fun. Whoa, go totally crazy. Forget all. Feel like a woman. Wow, go totally crazy. Forget I'm a lady. Mem shirt, short skirts. Wow, really go. I feel like a woman. I feel like a woman. I feel like a woman. I feel like a woman. Feel like a woman. I feel like a woman. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Passei a ser olhado com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o broto estava toda mudada. Parecia até que estava apaixonada. Então eu fiz charminho e acrescentei. Só vim aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou. Vesti azul. Minha sorte então mudou. Vesti azul. Aquele olhar do broto me confirmou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. azul. Minha sorte então mudou e se azul. Minha sorte então mudou. Criadores e criaturas. Na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião demais pro pobre coração. Para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Que ninguém pode viver de ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar. O sonhador tem que acordar. Tua beleza é um avião demais pro pobre coração, que para pra te ver passar só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Viver sem Tom Jobim. Concordo contigo, Zé Renato. Triste é viver sem Tom Jobim, ter que escutar esse monte de porcaria nas rádios de hoje. Bom, mas aqui é lugar de música boa, então você acaba de ouvir Zé Renato cantando Triste, do Tom Jobim. Antes teve o Frejá interpretando Vestir Azul, do Wilson Simonal, grande sucesso do velho Simonal. Teve também a Dani Carlos com Man, I Feel Like a Woman, da Shania Twain, e abrimos esse programa com a Patrícia Coelho cantando Material Girl, da Madonna. Bom, já que a gente tocou o Zé Renato, a ordem natural das coisas é que agora venha Cláudio Nucci. Zé Renato e Cláudio Nucci, que eram a dupla de compositores do Boca Livre. Boca Livre que a gente tocou esses dias aqui, tocou acho que há dois programas atrás, uma cover de Eu Sei, da Legião Urbana. Mas isso é passado. Vamos agora falar do programa de hoje. Cláudio Nucci vem com Santa Clara Clareou, do Dorival Caymmi. Depois tem Mutantes e tem muita coisa boa ainda hoje. Vamos lá. Criadores e criaturas. Santa Clara clareou, São Domingos alumiou, vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol. Santa Clara clareou, São Domingos alumiou, vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol. Depois que eu acabava de pedir a Santa Clara para o dia clarear, o vento espalhava as nuvens e levava um papagaio empinado para o ar. Hoje em dia, Santa Clara, eu eu desejo tanta coisa e a senhora não me dá. Hoje em dia, Santa Clara, eu desejo tanta coisa e a senhora não me dá. Santa Clara clareou, São Domingos alumiou, vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol. Santa Clara clareou, São Domingos alumiou, vai chuva, vem sol, vai chuva, vem sol. Tosse, todo mundo tossindo. Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha. Ela é o meu amor. criaturas. Japanese rubber plant, fake plastic. to hide. You should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied with what you've been put through. Now it's time to pay the price of not listening to advice, deciding in your youth on the policy of truth. Things could be different now. It used to be so civilized. You will always wonder how it could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence for delivering the proof in the policy of truth. Never again, it's what you swore the time. It's what you swore the time before. Now you're standing there tongue-tied. You'd better learn your lesson well. Hide what you have to hide and tell what you have to tell. You'll see the problems multiply if you continually decide to faithfully pursue the policy of truth. What you swore the time before. Never again. It's what you swore the time before. Never again. It's what you swore the time before. Never again. It's what you Legal, essa aí que você acabou de ouvir foi o Sylvain Chavot. Ele gravou um disco inteiro, tributo ao Depeche Mode, um disco acústico bem bonito. E essa aí que a gente pescou para vocês ouvirem foi Policy of Truth. Antes teve também o The Local Arts com Fake Plastic Trees do Radiohead. Teve também a Marmalade com Shoot to Thrill do AC/DC, uma versão acústica, voz e violão, assim, bem legal do AC/DC. Teve também os Mutantes com Minha Menina do Jorge Ben. Tem gente que acha que Minha Menina é dos Mutantes, mas é uma composição do Jorge Ben que ele gravou e depois os Mutantes vieram fazer barulho na MPB, o que aliás fizeram muito bem. E antes teve o Claudio Nucci abrindo a sequência com Santa Clara Clareou do Dorival Caymmi. Agora a gente vai pro intervalo. Quando voltar, a gente volta com uma versão pesada de Michael Jackson. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Já de volta, intervalo rapidinho e como prometido, vamos com uma cover do Michael Jackson agora. A banda é The Northern Kings e eles vão tocar They Don't Care About Us, aquela que teve até clipe no Brasil. Vamos ouvir, ficou bem boa essa versão. They don't care about us. everybody allegation in the soup on the news, everybody dog food, bang bang shot dead, everybody's gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Feed me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Chew me, sue me, everybody do me. Kick me, kick me, don't you black or white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Oh yeah. Tell me what has become of my life. I have a wife and two children who love me. I am the victim of police brutality. Tired of being the victim of hate. You're ripping me of my pride, for God's sake. I look to heaven to fulfill this prophecy. Set me free. Sting that dead man. Everybody combats reputation, speculation. Everybody allegation. In the suit, on the news. Everybody gone for black. Yeah. música vizinha eu não ligo. Tirando o seu marido, você não corre perigo. Eu realmente espero que você seja muito feliz. Mas você pensa bem e vê o que você me diz. Você vem de fugir e quebrar esse galho. Garanto pra você que é certo ter pra Essa aí foi a banda Sapatos Bicolores. Eles gravaram Volta Comigo, do Ultraje a Rigor. Tá naquele disco tributo ao Ultraje, Ainda Somos Inúteis. E essa Volta Comigo, ela fez muito sucesso em 89, comecinho de 90, quando o Ultraje lançou o disco Crescendo. Vocês devem ter notado que no meio da música eles até colocaram um pedacinho de A Festa, que é do mesmo disco, aquela lentinha. Bom, antes teve Lila, uma banda brasileira, que gravou Lithium, do Nirvana. Teve também os Northern Kings abrindo esse bloco com They Don't Care About Us, do Michael Jackson. Vamos agora de Jeff Scott Soto. Jeff Scott Soto, ele esteve no Brasil algumas vezes já, e ele tem suas composições próprias, tal, mas os covers são bem famosos. A gente já tocou aqui uma versão de Crazy, do Seal, que ele gravou. Ele tem umas coisas... Ah, já tocamos Madonna, Frozen também com ele. Versões bem boas. E você vai ouvir mais uma agora. Ele também gosta de gravar música dos anos 70. Já gravou Village People, já gravou Gloria Gaynor. E é de Gloria Gaynor que a gente vai. I Will Survive, com Jeff Scott Soto. I'm just walking. A crescent moon, your eyes are glowing in the dark. And here we go again, we know the sound, we know the end. Masters of the sea. We've done it all before and now we're back to get some more. Hey, you know what I mean. Rendezvous. Take an hour and leave it. Now is all we get. Nothing promised, no regret. You know what to do. Like it's chosen to live. The point is business, so I'll offer him a drink. Looking at a crowd, I see you leave your table pushing through the crowd. I'm really glad you came. You know the rules, you know the game. Master of the sea. We've done it all before and now we're back to get some more. Now we're leaving. Now is all we get. Nothing promised, no regret. Forever. Ain't no big decision. You know what to do. Like a strong signal. And here we go again. We know the stop. We know the end. Inside. is all so cold. Drive all night just to get back home. Sometimes I sleep, sometimes I sleep. Você ouviu agora The Slackers com Wanted Dead or Alive do Bon Jovi. The Slackers é uma banda de ska e reggae, e as bandas de reggae geralmente gostam muito de fazer cover de baladinha. Elas se encaixam bem no formato do reggae. Antes teve o Zero Mancer com Send Me an Angel do Real Life, música de 88 que eu toquei muito na The Time, na sua versão original lá com Real Life. Essa cover do Zero Mancer ficou mais pesadinha, ficou bacana também. Teve também o Culture Club com Voulez-Vous do ABBA, deixando a música mais dançante, mais moderna. E abrimos a sequência com Jeff Scott Soto, I Will Survive da Gloria Gaynor, clássico da disco music. Bom pessoal, tava bom, mas tudo que é bom dura pouco e acabou. Semana que vem tem mais, espero vocês aqui nas 18 horas na Rio Sul Rádio com mais um Criadores e Criaturas. Se cuidem, boa semana para todos. Fui. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.